só realmente necessidade. O tempo não para, para, para, para. Conhecimento é a luz que criou o tempo e o espaço. O tempo não para, o tempo não para, para. Esse tempo não tem dinheiro que pague, por mais que esmague meu pão. O tempo não para, o tempo não para, para, para. Conto as horas e as horas não contam. Não importa o quanto eu conto, enquanto conto o tempo. Foco um desejo em pensamento, assim meu canto vai a seu encontro, pra fazer cessar seu pranto. Gentileza humana demonstro, até pro humano monstro. Vamos cessar o fogo no confronto. Ganância e ignorância nos levaram a esse ponto. Uns com grande tanto, pousando de santo. Outros com nada, só somos desalento. Que vem o fim dos tempos. Por justiça cósmica estou sedento. Tento parar o tempo inutilmente, o relógio desmonta. Recolho os meus pedaços de um passado remoto. Soterrado por terremotos, me remonto, me reencontro e me encanto. Renascendo das cinzas, já não me espanto. Alerta o relógio, desperta e me levanto. Enquanto quantas horas pro final me dá um tempo. Afinal, desfaço, faço o tempo em tempo real. Sou o senhor do meu próprio tempo, interferindo no espaço sideral. Enquanto quantas horas pro final me dá um tempo. Afinal, desfaço, faço o tempo em tempo real. Sou o senhor do meu próprio tempo, interferindo no espaço sideral. Sem muito tempo pra perder tempo, cada momento é ímpar. E cada avanço uma estampa, uma camisa limpa, um palco, um espetáculo a seguir. Relógios e seus ponteiros não param pra assistir, abandonam atrasados, vão-se embora. Coexistir, início, meio e fim, tudo pra agora. Correndo contra o tempo, a passos apertados, contando as horas, preocupado com a estada. Uma cama nesse universo complicado, e o tempo pavimenta a estrada. Abre e fecha portas, questione o rei, faça suas apostas. Ele impera, guarda e libera todas as respostas. As armas falam, as leis se calam, arapucas desarme. Quem se apega a isso tudo não vai sair do lugar. Há tempo de colher e ele não antecede o tempo de plantar. Enquanto quantas horas pro final me dá um tempo. Afinal, desfaço, faço o tempo em tempo real. Sou o senhor do meu próprio tempo, interferindo no espaço sideral. Enquanto quantas horas pro final me dá um tempo. Afinal, desfaço, faço o tempo em tempo real. Sou o senhor do meu próprio tempo, interferindo no espaço sideral.